em 12685. Torre 1, 98, decimal 95, altímetro 1094. Tenha um bom voo e bom dia, Mike Kudota. Runway 10, report established. 10,050, Alpha, report. Alpha, considera 2,18,95, altímetro 1014, bom voo, Xanam 6225. 14, chama 1950, Xanam 6225, bom dia. 3732, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, pro 1, 3732. Salve, Salvador, 7359. Bom dia, táxi livre Alfa e Juliette, portão 03. Táxi Alfa, Juliette, portão 03. Oi, Salvador, bom dia, 6225 na Xané, ponto de espera, pronto, dá 1-0. Bom dia, Xané 6225, a linha da cola 1-0, vento 130 graus, 099. A linha da cola 1-0, 6225. November Alpha ainda na escuta da torre? Xané 6225, decolou os 48, chame o controle 1-98. 98, grato por direita. Oi, de Salvador, muito bom dia, o Xané 6225, decolou. Xané 6225, bom dia, contato a radar, saída Momo, nível 320. Momo 320, grato. Localizer with runway 35217. Roger, complete sign and call tower now on frequency 18.195. 18.195, so long. Quadro tower, good morning, 35217. 85217, report is 5 miles out. And report 5 miles out. 5217, clear to landing one, runway 10, wind 13, 0 degrees, 0 9 knot, check landing gear. Landing gear down, lock 3, 5, 2, 1, 7. Oi, Salvador, Paulo Salvador, Oxenã 6302, desde as condições, autorização para Recife. Gente, copiou 350, Oxenã 6302, bom dia. Ativa, eu siga. Oxenã 6302, Recife, nível 350, está autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5173, controle 1 19.8. Recife 350, uniforme 58, uniforme 50, conhecida Puca Caju, 5173, transponder 08 ao controle, Ocean 6302, posição número 8. 8, chame pronto, pushback, Ocean 6302. 2 horas, 1 a 3 milhas, rumo sudoeste, cruzando 065 para 050, Fox 100. Oxenã 311, desce para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 na 014, reporte estabilizado, mas 311, pode voltar marcar 2000? Mantenha chegada, Oxenã 311. Manda certo. Pior meu Fox Lima, vai prosseguir para Sirivix 500 pés. Romeu Fox Lima, 500 pés, Siri, está autorizado, dá 1-7, curva na direita após decolagem, ingressando no corredor Axé, após caixa pregos, acionando padrão 01150, controle 119.8, a torre opera em 118.95, Romeu Fox Lima. Online. 209, thank you. Correto, Romeu Fox Lima, tá no, na pata, como tem pessoas a bordo? Gente, Romeu Fox Lima, 4 orelhas a bordo, chama a torre 1-8.95 para acionamento, táxi, decolagem, altímetro 1-0-1-4, tem um bom voo e bom dia. Salvador, bom dia, Golo 605, pro Galeão. Trips 5217, prossegue até o pátio 3, posição prevista é o 03, bom dia, Trips 5217. Pátio 3, 03, 5217. Gol 1605, bom dia, Galeão, copiou 3620. Bom dia. 605, Galeão, nível 360, está autorizado, aerovia para Zulu 10, até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa Papá, SMAP, após. Prossegue conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5174, controle 1119.8. 360 Galeão, Persulu 10, ESMAP, conforme plano, decola no 0, direita da El, Leda, Bridge, 5174, aciona 198, controle manuelo. Correto, portão 5, chame pronto, gol no 605. Camarada. Para puxa, acionamento com 612, o gol 1923. Tá livre, gol 923, no 612, chame táxi. Queco Delta, ajuste no 014, táxi aprovado via pátio 4, reporte ingresso no 7. que Eco Delta cheque equipamento, por gentileza, clareza 2. Informo que o táxi é autorizado até o ponto de espera no 7. Reporte ingresso. Chiado ainda, ok? Mike Eco Delta, clareza 3. Utilizado Campa Vista, Xenéame 3, Dono 1. Xenéame 3, Dono 1, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, bom dia. Eco Delta ali, mantenha no 7. Bom dia, Torre, Xenéame 3, 1-1, baixado, travado, estabilizado. Bom dia, Xenéame 3, 1-1, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 089. Livre pouso, Xenéame 3, 1-1. Bom dia, o Santos 304, cliente da ECO, pronto, Cote Brasília, nível de voo 3, venda. M, chamou solo? Afirmativo, Santos 304, cliente da ECO, pronto, Cote, nível de voo 3, venda, Brasília. Notras 304, Brasília, nível 360 está autorizado, aerovia peso Luno 7, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5175, controle 119, decimal 8. Autorizado Brasília, nível de voo 360. Via Apresulou 17, decolada 10 com curva direita, saída Arbor Elefa, aciona 5175, controle saída 198, Santos 304. 304, correto, pronto. Agora pronto, 04. Para o táxi, Gol 1923, está com 160 a bordo, alternando galeão com 3 horas e 35. Pego 9-3, minha chileza. Para o táxi, 160 a bordo, alterna galeão com 3 horas e 35. Bate principal, Índia e Alfa, com espera torre 98, decimal 95, altímetro no 0-4, bom voo 9-3. Índia e Alfa, 2-9-3. Fala Salvador, muito boa. Bom dia, hoje é 6312, portão 8 para o próximo. 312 é o Xené, portão 8, tá livre, chame táxi. Camara, 6312. Aine é o Xené 6311. que Eco Delta atente a possível esteira do Airbus que pousa pistão no zero, após em livre decolagem no 7, vento no 40 graus, 10 nós. Mike, Eco Delta. Solo 00, direito no 219. Direito 219, chanela 319. Seccionamento, volume 605, posição 5. 605, no posição 5, está livre, chame táxi. Vai lá. Bom dia, Sola, Xenia 611, Lebron na escuta. Bom dia, Xenia 611, táxi Alfa, guardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, Xenia 311. Aí. Autorizado a alinhar e decolar, tá 10, voo 1925. Circulação, preparada, decolagem. Eco Delta decolou 02, chame o controle 1198. Controle 1198, Delta. Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, livre acionar, chame táxi. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, bom dia, no meu pé, direto para ti. No meu pé, direto para ti, Delta. Controle 1998. 1198, 1923. 63 Guarulhos, nível 340 está autorizado. Primeiro via Pesolo 10 até Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Pesolo 6 até Belo Horizonte, prova até o Zulu. Após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5176, controle 119.8. Israel, direto 360. Obrigado. Bridge, eu fiz o 16, Belo Horizonte, após Trive. Decola pista 10 com curva à esquerda, saída da El, Leda, transição Bridge, transponder 5176. E o controle 198, tá 3663. Uma curva que é à direita, tá 3663, chame pronto, pushback, acionamento. Curva à direita após a decolagem. Ok, passou a curva à direita, 3663, vai chamar funcionamento. Juliette, acionamento 319. Salve, acionamento 312, pronto. Confirme dados? Nós temos 3 horas e meia de autonomia, alternando Natal e 141 a bordo, 6312. Mate principal, Índia e Alfa, com espera da 1-0, torre no 8.95, altímetro no 0, no 4, bom voo e bom dia, Oxenai 6312. Copiado altímetro, pátio Índia e Alfa, 118.95, ponto espera, 6312. No 014, autorizado o táxi via Papá, reporte ingresso no 7. 605, com 150 a bordo. Com 50 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, na Campinas. 305, tá visual com o repouso da linha, que está aqui no próximo ao através do portão 07? Afirmo. Vai seguir o tráfego, ok? Segue o mesmo meu turno ponto de espera, após via Indy Alpha, vai chamar a torre 1 no 8.95, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo e bom dia agora no 605. Segue a Avianca, Indy Alpha, chama a torre, agora 605. Tá o meu Foxtrot Lima. Meu Foxtrot Lima, linda, colo no 7, vento no 30 graus e no 0 nós. Foxtrot Lima, decolou 07, chame o controle em 1 no 98. 98, bom dia. Salvador, Xané 6312, ponto espera, pronto. Xané 6312, Alinda, colando 0, vento no 20 graus, 08 nós. Copiou o vento, alinhar e decolar, pista 1063. Vamos ali, Salvador, seu posto de bom dia, seu papá, vamos ver o seu foco de batalhão. Romeu, Foxtrot Lima, Sene, código 5171. Atenado 5171, Romeu, Foxtrot Lima, está no canal do farol de Itapuã. Sim, no meu país, corredora Sene, com a estrada da Barra. Eu digo, autoriza 500 metros. Obrigado. Depois, na travessora da Barra, mantendo 500 metros, Foxtrot Lima. Salvador, bom dia, Gono 605, ponte espera. Gono 605, alinha e mantém, pistão no 0. Alinha e mantém no 0. 3-1-2, decolou 1-0, chame o controle 1-1-9-8. Sempre 19-8, 6-3-1-2, um abraço. Igualmente. Luna 923, controle. Na sua escuta, no 923. 923, chame Recife em 1251. Recife 1251, Luna 923. Controle, Salvador, muito bom dia. O Oceano 6312, passando 1500 na PUCA. E claro que agradeço muito a proa de Aracaju, se conseguir coordenar. Cinema 312, contato radar, saída PUCA, nível 350, a princípio da presente, eu vou na proa de PUCA. Aguardando coordenação para Aracaju. Aguardando coordenação na proa de PUCA, o Oceano 6312. Confirmo. Sim. Livre decolagem no zero, vento no 0 grau, 08 nós. Livre decolagem no zero, agora 6-3. Vence livre. Será M312, mantém a pistola 6. Vai manter, 6-3-1-2. Para Vitor Whisky no 1500 pés, aposto através de Paripe. Decolou 1-2, chame o controle 1-98. 98, bom dia. Salvador, bom dia, vou no 605, passa 1000 pés. 605, contato radar, saída da El, nível 360. 360 da El. Livre. Tango Bravo, Kalisk, 5/5. Tango Bravo, Kalisk, copiou o controle. Instrumento 312 com Recife agora em 126, decimal 85. Instrumento 312, controle. Você. Chame Recife em 126, 85, alterna 12545. 2685, alterna 2545. Um belo dia, 6312. Igualmente. Confirmando para Curitiba. Bom dia, 359, Curitiba, nível 320 está autorizado. A rota Pesulo 21 até Sorocaba, Serra Charlie Bravo, após direto Orana, após conforme roda do plano de voo. Decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5401, controle 119, decimal 8. Autorizado Curitiba, nível 320, Pesulo 21 Sorocaba, operar uma 310, Orana direto. Decola da 110, curva à direita, da Arbor, após Enefa, transfura 401, e o controle 112, com 8, na 320, com 9. Segundo visual com campo, Bravo Fluís. Chaname 332, bom dia, autorizado a chegar a Mari, desça para o 050. Autorizado TAP, Chaname 332. E a aeronave chamou o solo? Para... solicitado, Papa Vitor? Bom dia, só um minuto, copy. Tá, número 2. Paulo Santos 363 para o táxi. Extremidade, Santos 363. É, hotel B173, alterna Galeão, 3 horas e 45. Faixa principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 18, decimal 95, altímetro 104, bom voo e bom dia, tá 363. Pátio Índia Alfa, no ponto espera 1895, obrigado, bom dia, bom trabalho. Paulo Salvador, bom dia novamente, eu sou 3304, posição 4, para pushback acionamento. 3304, coordene com a equipe do solo após a passagem retaguarda do Airbus da companhia que está prosseguindo para o ponto de espera. Após o mesmo, em coordenação, está livre inicial no 4, chame táxi na 3304. Após a passagem da aeronave da companhia, inicia o pushback, coordenação, outra 3304. Pilo Papá Vitor, cópia. 1-1-8, decimal 95. Está autorizado para Ilhéus, 065, qual é disponível, direto, decola dono 7, curva à direita, corredor cheia, subida, mantendo restrito 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle, aciona 5407, controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95. Pessoas a bordo, por favor, Vitor. Canal 45. Renambata, então informe para a gente do PLB a torre. O altímetro no 014. Chame 10895, tem um bom voo e bom dia, aquele Papa Vitor. No Vitor Mike Quebec, caiu 1000 pés. Está autorizado, dá 1-7, curva direita, corredor cheio, após caixa fregos, aciona padrão 0161, controle 119, decimal 8, torre 118, 95. Quebec, para acionamento táxi de decolagem, torre 118, 95, altímetro 1014, bom voo e bom dia, Quebec. 63, ponto de espera, pista 1-0. Bom dia, Tan 3663. A linha aí decola 1-0, vento no 3-0 graus, 1-0 mais. A linha decola 3663. Bom dia, Vitor Mike Quebec, liberação na Chimitax. Golf, Índia Golf, compartilha número 3, solicita autorização para reboque até a ponte de número 10. Golf, Índia Golf, só confirma a posição. Parte número 3 para a ponte 10. Gente, iniciou o reboque, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, Golf, Índia Golf. Índia Golf reportará. O Golf India Golf informe-se também se a inferior está ciente do deslocamento da aeronave. Positivo, já foi informado. Ok, ciente. Mike é com Índia, cópia. Papá, papá, Mike é com Índia, autorizado Maceió, nível 050, via Golf 677, decola da 17 com curva esquerda na subida Conde, aciona 0271. Controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95. Pessoas a bordo, Mike Quindia. A gente chama agora a torre 118, decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro 104, bom voo e bom dia, o Mike Quindia. Salvador, eu tô 38, segurar um pushback pelo menos no 03. Já 03 irá coordenar com a equipe do solo após o início do táxi do Airbus da companhia retaguarda, após mesmo liberar o setor, está livre, chame táxi em coordenação, tá 3859. Após o Airbus da companhia iniciar o táxi, sistema 03, tá 3859. Solta 3733, está sem da F, autorização? Firmo, 3733, só um minuto, prepara da Eula e da Bridge. Da Eula e da Bridge, cara. Solo Salvador, o TAM 3304 com 183 a bordo, 3 horas e 30, alternando galeão para o táxi. Direita Indy Alfa, ponte espera torre 118.95, altímetro no 014, bom voo e bom dia, TAM 3304. 614 é o ajuste, direita Indy Alfa com a torre no ponto espera, até logo. 63. Ela prossegue na descida com referência, se você quiser, 63. Isso para 3.000, ajuste na 014. Que Luiz, que livre pouso no 7. Vento 120 graus no 19. São Paulo Congonhas, nível 3612-0 está autorizado. Aerovia perdeu Luno 0 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Perdeu Luno 6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva à direita na subida da El. Após Leda, após direto Bridge. Aciona 5414. Controle 119, decimal 8. Autorizada nível 3620. Então, ONU, chame pronto, estão 3733. Vai chamar. 9394, cópia. Pronto, cópia, 9394. 9394, São Paulo, Congonhas, nível 3620, está autorizado. Aerovia Pesulo 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Após interceptor, Pesulo 16. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5177, controle 119, decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas 360, Pesulu 10. Após São Bridge, após a Pesulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Decola pista 10. Após o Hotel Zulu, rua 13, após conforme o plano. Decola pista 10, curva direita da EOV da Bridge. Após direto, 5177, transponder 198, controle. Tá 9394. Ele tá 9394, no PAC 3, chame pronto, pushback acionamento. Depois da pushback acionamento, tá 9394. Comandador, bom dia, chanela 3 no 1, na posição 08, aprovação São Paulo, Guarulhos. 311, Guarulhos, nível 3620 está autorizado. Aerovia Pesulo 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta, Pesulo 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva à direita na subida da El. Após Leda, após direto Bridge. Aciona 5413, controle 119, decimal 8. 360, Guarulhos, Apozolô 10, Bridge, Apozolô 16, Belo Horizonte, Trive, Passos 10, direita após, Dael, Leda, Bridge 5413, 98. Oceania 319. São 8, chame pronto, Oceania 319. Chamará, Oceania 319. Que ingresso no 7, reporte livrando. Tomé Quebec decolou 30, chame o controle 1198. 198, Quebec. Na 3304, pronto. Vou você escutar. Vitor Mike Quebec, tá isso? Fora da barra. Bota fora da barra, Vitor Mike Quebec. Direita Indy Alpha, ponto de espera torre 198, decimal 95, altímetro 104, bom voo e bom dia, Delta 3859. Indy Alpha, ponto de espera torre 1895, 10094, altímetro, Delta 3859, obrigado, bom dia. Usar 3304 na escuta da torre. Queen de aguarde. 3304, ainda está na escuta do solo. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3304, posto de espera da 10, pronto. Bom dia, tá 3304. Confirme se decola de imediato, sem parada. Afirmativo. Tá 3304, livre decolagem imediata, pista 10, vento 120 graus, 089. É decolagem autorizada, 3304. Gente, Bravo que Luiz, que frequência livre ao estacionar. Eco Índia, de passagem ao Charlie 150, ingressando no pátio, após prossegue até o ponto de espera 17, reporte pronto para alinhar. Golo 982, desce para 2000, 3 ADLS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, ADLS, passará de salto, estabilizado, Golo 982. Depois espera da 309. Salvador, boa, Xana 632, você travou. Bom dia, Xana 632, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento para cheque no 30 grau 08 mais. 6632, agora. Diz a cifra 251. 1251, 3663, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, Victor Mike Quebec. Sim. 13 Victor Mike Quebec, descer pelo mar até 510 até o Rio Vermelho, da Estana. Obrigado. E é Oceania 6332, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 08 mais. Livre pouso no zero, Oceania 6332. 3304, decolou 34, chame o controle 1198. 198, obrigado, senhorita, até a próxima. Mike Echo, Índia, a linha e mantém, pista 17. Controle Salvador, muito boa, bom dia, é o TAM 3304, vai passando 1700 agora para o 3620 na saída Arbor. TAM 3304 da Arbor, nível 360. Ok, aqui a estação 36200 na Arbor. É, informa que a sua mensagem está sendo cortada, senhorita. Possibilidade de voo elétrica presente? Autorizada elétrica presente. Muitíssimo obrigado. Eco Índia, atente a possível esteira 22 que pousa pistão no zero, após ter livre da colagem 17, o vento 130 graus 099. Quebec, confirma. Sim, já pode falar do bar. Meta 01. Livre está 3733, chame táxi. Livre vai chamar. 359, espera pronto, dá o 3859, aguarde número 1 para decolagem, helicóptero na cabeceira 17, saída conflitante, ok? Aguarde. Gente, 3259. Oxalé 6332, solo 36, direito 1219. 219, agora. O controle. Gono 92, confirme. Posição. Sim, graças. Estabilizando o lock, Bono 92. Complete canal, chame torre, 1195. 1195. Índia, mantenha a proa de decolagem até 2000 e chame o controle 1198, decolou agora os 37. Ok, obrigado, 119.8, mantendo o eixo até 2000 pés, o Índia. Controle, bom dia, Mike, Eco Índia. Eu, Janeiro 6250 com a Eco, autorizado até 1150. Só para falar, Mike, Eco Índia, contato ardendo decolagem, saída com Índia, nível 050. Sente. Xenem 250, autorizado, chega da Mari, desça para 50. Mari, autorizado até o 050. Xenem 6250. Tome, Mari, Eco Índia. Prossiga. Fornece restrito no eixo até 2000 pés, senhora? Afirmo. Ok. Juliette, portão 09, eu chamei 332. Cruzando 2000, Mike Eco Índia. Mike Eco Índia, confirme. Tá cruzando 2000, vai curvar a esquerda para a receita da hoje, cara. Gente, livre ascensão para 050. Fica obrigado. Então 3859, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 3859. Possível. Pois ali é um procurador direto de Conde, senhora? Autorizado, direto de Conde. Muito obrigado. São Salvador, Sineto. 6311, portão não 8, pushback acionamento. Autorizado, acionamento 311, chame táxi. Liga chamada táxi 6311. Nota, ou no meu país, a voz para descida. Gente, vendo para o Editap e Mike Agrelo. 192, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportar antes da Juliette, 192. Mike Agrelo tem reporte na modificação do plano. Bom dia. Solo 3733, está pronto para o táxi POB 132, autonomia 4, alterna Galeão. Direita Indy Alfa, ponte Fera Torre 118-95, altímetro 1014, bom voo e bom dia, está 3733. Direita Indy 1895, nada, bom dia. Sena 250, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Sena confirma, desce para 3.000 pés, comunicador. Afirmo. Poderia confirmar se a autorização foi 3.000 pés com 1014 para o Xenero 6250? Autorizado 3.000 pés com 1014. 3.000 pés, 1014, Xenero 6250. Para voltar, Mike Eco Delta para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. É, Yankee Mike, confirme, chamou? Para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Livre decolagem no zero, vento no 20 graus, 10 nós. Livre decolagem no 10, até 38 nós. Nossa, vai prosseguir no meu pé, se dá um no 7 com curva à direita na subida corredor Axé. Após prossegue corredor Caixa Pregos, aciona transponder 0122, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95.